minha magrela encontrar você No meio de tanta gente chata eu encontrei você Enquanto todos avistaram a tempestade perfeita Eu só peguei na sua mão e fui E fui com a certeza que algo bom ia vir Então chega pro meu lado e bota a mão em mim Futuca, dança, ri, deixa, deixa eu morder Melhor da vida é dividir ela com você Me preparei a vida inteira, mas nem sei como eu fiz Vem na minha direção, vem ser feliz Então pega o paraquedas, Mas um pequenininho forma um bonde velho Timelapse, muita gente, pouco tempo Banheiro, mãos dadas, frio na barriga Tomou o corpo inteiro Almoço nem era nos cria ainda raios e trovões, gestora de clima A gente sabe quando é real E a corda me levou pra onde eu sempre quis Segura na minha mão, não solta até o final Perfeita harmonia, espíritos livres Quadros, livros, arte, Mas sonho que se sonha junto é realidade.